As lutas têm sido difíceis no seu dia a dia. No seu dia a dia. No seu dia a dia. Tenta cantar o hino, a voz não sai. Tenta orar, não tem forças mais. E pensas até que o Senhor te esqueceu. Mas hoje eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor não esqueceu você. E a sua vitória já está chegando. Lembra daquela viúva que chorava e o povo gritava, viúva sem nada. Era grande o seu sofrimento. Deus enviou o profeta pra te abençoar. O azeite da viúva fez multiplicar. O Deus que estava lá está presente hoje aqui. Ele vai cumprir tudo que prometeu, meu querido irmão. Alegrar seu coração pra receber de Deus a vitória. Ele vai cumprir tudo que prometeu, meu querido irmão. Alegrar seu coração pra receber de Deus a vitória. Mas hoje eu estou aqui para lhe dizer que o Senhor não esqueceu você. E a sua vitória já está chegando. Lembra daquela viúva que chorava e o povo gritava, viúva sem nada. Grande o seu sofrimento. Deus enviou o profeta pra te abençoar. O azeite da viúva fez multiplicar. O Deus que estava lá está presente hoje aqui. Ele vai cumprir tudo que prometeu, meu querido irmão. Receber de Deus a vitória. Ele vai cumprir tudo que prometeu, meu querido irmão. Alegrar seu coração pra receber de Deus a vitória.